Você achou que era só ligar pra mim e a qualquer hora eu ia te ver. Olhar no dicionário a palavra fim, eu não vou de novo explicar pra você. Demorou pra me amar, gastou nosso tempo jogando amor no mar. Negativa, educadamente quer que você morra, saia da minha vida. Outra rejeitar. Essa ligação foi a da despedida. Caldeirão Grau. Demorou pra me amar, gastou nosso tempo jogando o amor no mar. E agora vem me procurar, boca rejeitada, fica vingativa. Despedir. Mas o sucesso, Juliana!